Paz do Senhor. Eu ouvi uns comentaristas hoje na televisão a respeito dessa primeira fase da Copa, e um deles, falando do seu time de preferência, disse: é, na verdade, nós perdemos, mas há males que vêm para bem. Eu discordo totalmente. E se você é uma daquelas pessoas que costumam dizer há males que vêm para bem, se te derem um limão, faça uma limonada. Olha, eu quero que você saiba de uma coisa, isso é fora da palavra de Deus. Não existe mal que vem para o bem, e nem bem que vem para o mal. Em Isaías, capítulo 5, versículo 20, diz assim: ai daquele que chama ao mal bem e ao bem mal. Ai daquele significa vai se ver com Deus. Porque Deus não traz mal que vem para bem e nem bem que vem para o mal. E olha, nós brasileiros, no jogo da Copa, eu quero te dizer, se perder é mal, e se ganhar é muito bom. Pense nisso, Brasil. Deus te abençoe e até amanhã. Brasil!